E ela contou a história e que a sua sogra era realmente terrível. Og manden sagde, og hun fortalte den her mand at sin historie, at svigermoren var O vendedor slem. disse: uma mulher dessa é uma jararaca. É bom que morra mesmo. Og sælgeren han sagde, nej, sådan en kvinde, hun fortjener også at dø. Det var han inde i. Ele disse: vou lhe dar esse tubo de veneno. Og så sagde han, jeg giver dig den her gift. Você vai colocar 3 gotas desse veneno no café da manhã da sua sogra. Og du skal drøbe 3 små dråber i hendes kaffe om morgenen. Depois de algumas semanas ou poucos meses, ela vai desencarnar. Og så efter få måneder, så vil du se, så dør hun. Mas tem um detalhe, o veneno só funciona se ela não desconfiar de maneira alguma. Men der er en ting, det virker kun, hvis hun ikke har nogen mistanke om det. E ela disse: o que eu preciso fazer? Og så sagde hun, hvad skal jeg så gøre? Você vai ter que tratá-la da melhor maneira possível. Så sagde hende, men du bliver nødt til at behandle hende rigtig godt. På ela den bedste mulige måde. Ela disse: o quê? Aquela mulher terrível? Ai, nej, den kvinde. Não, mas se for para me livrar dela, eu faço. Ja, men hvis det er for at blive fri for hende, så gør jeg det. Passaram-se algumas semanas. Og så gik der nogle uger. Ela volta correndo lá na loja onde adquiriu o veneno. Og så kom hun tilbage, der hvor hun købte giften. E disse: meu senhor, por favor, me arrume um antídoto para aquele veneno que o senhor me vendeu. Og så spurgte hun manden, om han havde en modgift mod den gift. E ele disse: mas por quê? Não era para aquela sua sogra, aquela mulher terrível? Era bom que morra mesmo. Og så sagde han, jamen, var det ikke til din svigermor, til den der slemme kvinde? E ela disse: eu não sei o que aconteceu. Og så sagde hun, jamen, jeg ved ikke, hvad der skete. Depois que eu comecei a tratar bem ela, comecei a conversar com ela. Efter jeg begyndte at behandle hende godt, jeg begyndte at tale til hende. Comecei a levar ela para passear. Og så tog jeg hende med på ture. Comecei a levar ela para o shopping. Og tog hende med på shopping. Sogras adoram shopping, pessoal. Svigermødre, de elsker shopping. E levei elas para as praias do Ceará. Og så tog jeg den med til strandene i Ceará. Ela se tornou a minha melhor amiga, eu não posso deixar que ela vá embora. Så blev hun min bedste veninde, og nu kan jeg ikke tillade, at hun skal dø. O homem olhou para ela e disse: não se preocupe. Og manden kiggede eller så hende og sagde, jamen du skal ikke bekymre dig. O que eu lhe vendi não era veneno, mas eram vitaminas para sua sogra. For det jeg solgte dig, det var ikke noget gift, det var bare vitaminer til din svigermor. Porque eu sabia que com a vitamina do amor, você a conquistaria. For jeg vidste, at med kærlighedsvitaminer, så ville du erobre hendes hjerte. Então, meus amigos. Então, meus amigos. Ja, yeah, så mine venner. Jeg var med publikum. Jeg tror, jeg er faldet fra. Eu queria deixar aqui o nosso apelo para que vocês nunca desistam do amor. Så vil jeg her bede jer om aldrig nogensinde at opgive kærligheden. Porque os espíritos dizem que o amor é a força mais poderosa do universo. For ånderne siger, kærlighed, det er den største kraft i universet. Se ele não der flores hoje, certamente aquela semente dia germinará. Hvis ikke det blomstrer i dag, så vil frøerne en dag spire. Mais cedo ou mais tarde, ela florescerá. Og før eller senere vil den blomstre. Os espíritos dizem que o amor é a força de coesão entre os átomos, as moléculas. Og ånderne siger, at kærlighed er den kraft, der binder molekylerne og atomerne sammen. Que é o amor de Deus que sustenta as galáxias. Det er Guds kærlighed, der holder universet. Por isso nunca desistam do amor. Så derfor opgiv aldrig kærligheden. E eu queria agradecer a presença de todos vocês. Og jeg vil gerne takke jer alle for at være her. Principalmente a presença da minha irmã e do meu cunhado. Og især min søster og min svoger. Que ele realmente não é uma sogra. Ah, René, aí vai falar quem. Muito obrigado. Sua amor. Obrigada. Eu queria fazer a prece final. Ah, obrigada. Faz um intervalo. Eu vou ter que fazer. Não pode fazer. E eu vou precisar da oficina. Preciso.